Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar e Guizão. Sejam bem-vindos à 71ª edição do Nerdrops. Estou aqui com Alan Polar. Aê, galerinha, nós aqui de novo. E Carlos Vivacqua. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Senhores, essa será também uma edição express e vamos para os e-mails. É, se você achou que a última foi rápida, toma aí agora. Vamos dar uma rapidinha juntos, né, galera? E-mails. Nerd Mail. Vamos para mais uma leitura de e-mails aqui no Nerdrops. Comigo está Carlos Vivacqua. Sou eu. O único integrante na leitura de e-mails que está presente no cast de hoje. Pois é. Muito bom. Tive que vir aqui supervisionar. Bom, é isso aí. Então, o nosso primeiro recado, como todo mundo já sabe, Rádio Animix, todas as terça-feiras aí passando o programa do Nerdrops a partir das 16 horas da tarde. Junto com isso, sua boa dose de cultura japonesa, anime, mangá, música. Acesse lá, Rádio Animix. .com.br. E como a gente já estava há 5 minutos já sem oferecer algum prêmio, já estava juntando poeira as coisas. É, aqui. Pois é. Carlos Vivacqua, fala aí o que vai ter pra galera a partir da terça-feira. A partir dessa terça-feira vai ter exclusivo para um ouvinte do Nerdrops uma cópia autografada da Batalha do Apocalipse. Mas não fui eu que autografei, eu só fui pra fila, tá? Aqui eu autografei é minha, não deixei nem o Eduardo se autografar. Não, deixa eu autografar a minha, eu só fiquei na fila pra pegar a caneta dele. E tem exclusivo para um ouvinte do Nerdrops. Terça-feira vai ter um post explicando, você pode concorrer a uma Batalha do Apocalipse autografado. Esse você pode ganhar aqui no Nerdrops. O regulamento vai estar no post, fica ligado amanhã, terça-feira. Se você está ouvindo isso depois, volta no site. Se você está ouvindo na terça, corre para o site. Se você está ouvindo segunda, espera um dia. Então fiquem bastante atentos aí, o post vai estar saindo terça-feira com o regulamento completo, né? Reforçando, tem que seguir o Nerdrops. Isso. E também aí a gente já tá preparando um prêmio, o Nerdrops, junto com a Taverna do Ogro Encantado. Cara, a Mariana nos passou já o link da imagem pro prêmio. Pô, super bacana. Acho que a cara bem temático, tanto com a época quanto com o site. No mesmo esquema, vai ter que seguir @tavernaogro, @nerdrops. Então, fique atentos aí. Por enquanto, terça-feira vai estar saindo o post, que vai ser o link do nosso retweet, certo, Vivacqua? Isso. E aí, daí nós vamos monitorar se vocês merecem. Como este já é uma edição do Nerdrops expressa, novamente, vamos para nossa leitura de e-mails. Olha só, meus queridos, um e-mail do Vinícius Maciel. Faz tempo que eu mandava, né? Faz tempo, eu acabei de ler um dele na gravação do Nerdrops de Games, mas tá tranquilo. Mais um cast com qualidade inquestionável do Nerdrops, com ótimos trocadilhos, inclusive alguns que não foram criados pelo ódio. Mas foram aperfeiçoados. Ou a gente aperfeiçoou, a gente apaga a pessoa da edição e da internet. Ou a gente destrói, é isso mesmo. É, pois é. Sabe uma coisa que está na moda nos filmes atuais que vou sentir falta no Blue Borella? Parkour. Na verdade, pra ela, subir degrau é parkour, que é uma coisa que ela não acreditava que seria capaz, né? Sessão da tarde, mode on. Vejam essa gordinha e sua turminha do barulho, fazendo altos saltos, piruetas e entrando em muitas confusões para salvar o dia. Cara, eu quero ver Blue Borella, eu quero Blue Borella no Brasil, e se estrear em São Paulo, eu vou pra São Paulo e a gente faz uma sessão com o Necro. Hashtag Blue Borella now. Now. No Brasil, né? No Brasil. Now no Brasil. Sim, no Brasil. É isso aí, quem manda aqui um recadinho rapidinho por e-mail também é a Nana Scully, mais conhecida aí como a Dona Mariana, co-proprietária aí da Taverna do Ogro Encantado. E aqui ela nos fez questão de lembrar que mandou um momento chuveirinho para o nosso terror. Pois é, mandou, não precisa mais, né? Mandou uma vez, a gente recebeu, computou a história e tudo ficou tranquilo. Computou e tem o computinho no momento sofá, feminino, né? Mas isso aí, obrigado, Mariana. O Guizão que segura as pontas agora. É. Geralmente a gente sempre fala que filho feio não tem pai, né? Mas isso daqui foi declarado no ar, né? Então foi pedido, né? Ele pediu. Agora carregue o peso. É a decisão do herói, cara. Você toma uma decisão difícil, você vai ter que aguentar. Então vocês já sabem. Vocês mandam para... Você nem mandar pro e-mail do Nerdão, manda pro dele, que ele vai adorar. Não, não é... @gmail.com. Pô, eu botei um fake, tu bota o real. vai estar devidamente censurado. Bom, finaliza a nossa sessão de leitura de e-mails aqui com outro cara que nunca manda também, cara. Pois é, estamos aqui com o Eduardo Costo, 32 anos, São Paulo, SP. Conforme Guizão diz, Eduardo Coiso. Coiso, né? Oi, pessoas nerds. Este cast foi curto, mas foi extremamente informativo. Essas cenas do Lanterna Verde foram bem animadoras, sendo um filme mais voltado à ação. Me parece que a bilheteria vai ser muito boa. Caso contrário, acho que a DC só vai se manter com novos filmes do Batman em matéria de cinema. É, eu não sei se vocês sabem, mas a DC tem alguns quadrinhos e tal, gente, que ela consegue ganhar um dinheirinho. Inclusive, dá até pra fazer filme, né? Homem de Ferro 2 estreou no Brasil antes dos Estados Unidos. Como não foi a primeira vez que vimos um filme dessa maneira, com certeza essa estratégia de lançamento deve ter dado resultado positivo. Na realidade, tem países que o filme estreia no cinema e, junto disso, eles já lançam a versão em DVD com dublagem local, que são transformados em R5 com áudio gravado em cinema posteriormente juntado. Meu Deus, o cara tá sabendo de muita coisa de pirataria. Eu vou acreditar que ele leu isso, tá? Homem-Aranha morrendo nos gibis é sinal que a Marvel quer elevar as vendas do título. Não sei se existiria algo mais impactante para que o mesmo resultado ocorresse, mas só uma capa também não quer dizer nada. Valeu. Você quer uma coisa impactante? O Abutre estuprar Tia May. Pra mim isso daí, cara... Pronto. Isso daí é Quentin Tarantino, né, cara? Pois é. É isso aí, gente, no clima do programa, uma leitura de e-mails ágil, extremamente ágil. Então, nosso abraço e simbora pro cast, né? Simbora pro cast. Um abraço pixelado pra vocês, escutem o cast, escutem o trailer cast, o Nerdropt Games. Tchau! E retweet na mensagem do prêmio. Pois é, amanhã tem prêmio pra vocês. Cinema. Vamos para os destaques de cinema? Sai o aguardadíssimo trailer de Lanterna Verde. Novo filme de Wolverine não terá relação com X-Men Origins. Rumores apontam Hugo Strange como vilão de Dark Knight Rises. E começa a escalação de elenco e mais rumores sobre quem será o novo Superman. E essa semana saiu mais um trailer da animação de Carros. Apesar de não ser considerado, né, uma das obras-primas da Pixar, o filme já garantiu a sua sequência aí. Entre as crianças, os carros são bem famosos e tal. E esse novo filme vai trazer uma história contendo espionagem internacional, entre outras coisas, com algumas referências até James Bond. Ou seja, é a Pixar, né, fazendo filmes pra adultos e pra crianças daquele jeito que só ela sabe fazer. Pô, eu gostei do trailer, eu tenho uma quedinha por Carros. Ah, eu também gostei, cara. Tem toda essa parte de espionagem, vamos ver o que eles vão conseguir tirar daí, né? Porque o Matt foi muito engraçado no primeiro, né? Vamos ver se agora, fora do contexto deles, se a coisa continua engraçada, né? Ah, cara, mas um carro desse na Europa, no Japão, sei lá, deve ser da hora demais, cara. Um carro que nem ele. Não, é o universo de carros que vai ser muito bacana, né? O avião dando suporte técnico pros caras em missão espião. A grade do carro britânico com bigodinho de malandro, de espião, assim. São os pequenos toques que fazem. E os caras sabem fazer isso, né? Em Pixar, eu confio. Bom, pra quem não sabe, o filme vai estrear em dia 24 de junho de 2011. Caramba, tá aí já, hein, velho? Tá aí já. Vai estar em 3D, né? Vamos esperar que quase todas as salas do Brasil sejam em 3D. Vamos esperar que os filmes em 3D sejam mais claros, por favor. E também vale lembrar, né, que o dublador que fazia o Duck Hudson, né, faleceu, que era o instrutor dele, né, é o Paul Newman, ele faleceu, muito provavelmente ele não volta pra fazer o papel, né? É, eu espero que na teoria, será que Carro de Ferro Velho é zumbi nesse caso? Não, né? Não, porque o Matt é um Carro de Ferro Velho e tá firme e forte. Vamos ver se a Priscila Fantin volta, né, no papel do Porsche. Eu acho que não precisa aqui no Brasil. E ela tem muitas HPs, hein, cara? Pois é, acho que não vai ter o Porsche, viu? E o Guido só gosta de Ferraris, que era a melhor fala do filme todo. Meu, será que ele vai junto também e vai passar pela Itália? Cara, ia ser bom. E o Guido é um Cinquecento, né? Que é aquele carro que a Fiat relançou aqui no Brasil, agora todo bonitinho. Cara, é cheio de detalhes fantásticos. Nossa, morreu meio elenco do filme. Morreu o cara que fazia o filme morreu. Cara, esses carros estão tudo indo pro ferro velho. Bom, sangue novo, né? O Carros 2 parece que vai ter até o... Parece que tem rumor que o Michael Caine vai fazer um espião. Um carro espião britânico. É, vai fazer o 007. É, né, cara? cara. Ele vai fazer o 007 da parada, hein. Mas o que eu queria era que trouxessem de volta o Sean Connery, que ele tá aposentado, mas acho que levantar pra fazer umas vozinhas ele consegue, né? É o Luigi que é o Cinquecento, não é? O Luigi é o carrinho que levanta as coisas. Não, é o Guido que levanta. Não, acho que não. É o Guido só gosta de Ferrari. Eu lembro da palavra. É porque no cast aqui não tem o dublador do outro. Não, Luigi é o Cinquecento e o Guido é o... Guido é o que levanta o carro. Ah, tá. Que é o cara, né? Que faz aquela troca de pneu. Cara, as cenas de corrida do filme são emocionantes. Eu tô ansioso. Tô ansioso. Bem, com menos de um mês, né, pra estrear o Tron Legacy nos cinemas brasileiros e mundiais, ele teve mais aí um clipe revelado na internet, que mostra a chegada do Sam Flynn ao mundo virtual, né, e as sereias, né, preparando ele, colocando a roupa nova, botando o disquinho de upload e tudo mais, mostrar como que ele é ambientado nesse mundo aí. Dando as boas-vindas, né? É, preparando pra foda, né, porque são boas-vindas, assim, sarcásticas. É, não, mas vale lembrar que o Jeff Bridges verdadeiro tá lá de pijamão, né? Então, é a prova de que se você é badass motherfucker, você consegue sobreviver de pijama, não precisa de nada com luzes. Se for um impacto visual, alguém espera mais alguma coisa desse filme? Ah, os nossos ouvintes com certeza esperam a Olivia Wilde, a 13 do House, e acho que é basicamente isso. Impacto visual e peniano, né? É, peniano, a trilha sonora do Daft Punk. Lógico, né? Quem mais poderia ser? Pois é, os caras já estavam vestidos de Tron quando começaram a carreira, né? Finalmente fizeram um filme pra eles. Imagina o quanto eles ficaram enchendo o saco da Disney até relançar essa p... E finalmente não são mais colãs esteticamente e visualmente perturbadores, né? Agora, pelo menos, é mais bonito. Eu acho que vai ser um bom filme, eu acho que vai ser o maior filme da Disney esse ano, chuto eu. Acho que vai passar a Toy Story. Posso estar errado aqui, mas eu acho que vai, hein? Vai ser o maior filme da Disney esse ano, 4 horas e meia de duração, né, cara? Até ela decidir se vai separar ou não os próximos Piratas do Caribe, né? Vocês acham que esse filme novo vai pegar um público novo ou é pro público antigo? Pois é, eu já fiz alguns serviços pra Disney sobre o Tron e a Disney não quer vincular esse filme com o antigo por nada. O único vínculo é o Jeff Bridges. Você só precisa saber que o Jeff Bridges subiu no filme. É a mesma distância que tem do Superman 2 pro Superman Returns. Entre aspas, você não deveria saber nada pra ver o filme. Ah, cara, eu acho que é o correto mesmo, né? Você tem um... Apesar de ser... Quem assistiu vai assistir de novo, por quê? Muita gente só lembra da corrida de moto, vai querer ver a corrida de moto de novo. Meu, não tem nenhuma história assim, né, muito tocante, que vai fazer você se interessar tanto pelo enredo. Agora, o que que vai gerar? O impacto visual, na época, era isso era o top, né? E era assustador na época. E a Disney vai prometeu de novo esse mesmo impacto visual, né? Então eu acho que não tem muito segredo aí. É, eu acho que também não tem muito segredo, não. Eu acho que a Disney vai mandar bem no impacto visual e agora tem que torcer pro diretor conseguir amarrar bem uma história, né? A palavra é, então, impacto visual. Isso. Não, a palavra não, o termo, né? O termo da semana é impacto visual, hein? Anotem. Continuando a sessão de imagens e vídeos da semana, nós temos também o novo pôster de Piratas do Caribe 4 e Cowboys e Aliens. Além disso, também tem o trailer de Cowboys e Aliens, que vocês podem conferir aí no post. Bom, o pôster do Cowboys e Aliens diz muito mais do que o pôster do Piratas do Caribe, né? Ah, o pôster do Piratas do Caribe é o mesmo, né? Que não é um teaser, na verdade. O outro já é um pôster de verdade, né? Isso é mais... Só que aí você vê, né? Por exemplo, Cowboys e Aliens, ele diz muito mais que o Piratas do Caribe. Em compensação, Piratas do Caribe nem coloca que é Piratas do Caribe, coloca uma caveira e uma faixinha, você já sabe que é Piratas do Caribe, né, cara? É, e não é qualquer caveira, né? É o Jack Sparrow, é o único que tem a traça dupla. Não teve nem o Johnny Depp em cima, né? Teve nada, só a caveira. Não teve nada. É. Em cima do Cowboys vs. Aliens, que é um filme com um elenco muito bom, só tem a frase do diretor de Homem de Ferro. É isso aí que é você fazer o nome, né, com uma franquia só, né? O Jon Favreau pegou os dois filmes do Homem de Ferro e todo mundo hoje em dia quer o cara no filme que ele fez uma coisa que ninguém imaginou ser possível, né? Fazer um filme de Homem de Ferro que fosse interessante e incrível, né? É, que nem, né, o cara que fez a carreira com um filme só também, o visionário diretor de 300, né? Ó, vocês estão falando disso? E o visionário diretor de Star Wars, o primeiro filme? Ele fez só o primeiro. Isso é visionário. O cara tá rico, tá aí, ó. Um dos membros do elenco do Cowboys e Aliens é o Harrison Ford, que só existe hoje por causa de um diretor que fez um filme só. E eu lembrava quando o Jon Favreau era o namorado da Mônica que lutava Vale Tudo no Friends. Puta merda, olha só a lembrança infeliz, desgraçado. É, eu lembro. Não tem o Oliver Pérez aqui pra lembrar dessas coisas, eu tenho que ser o arquivo hoje. Eu não, só não perguntem coisas sobre o Nerdrops antigos, aí é muito Oliver Periano. Só o Oliver sabe disso. E no dia 14 de fevereiro de 2011, que é o dia dos namorados, né, nos Estados Unidos, será lançada a nova comédia chamada Paul, que é uma reunião do Simon Pegg e do Nick Frost, né, que já fez Todo Mundo Quase Morto e Chumbo Grosso, que eu e o Oliver aqui incansavelmente aconselhamos, porque são excelentes filmes. Eu também, me inclua, porque esse filme é excelente. É, o filme conta a história de dois nerds, né, ficcionados por OVNIs, que ficam zanzando por aí atrás de avistamentos. E isso faz com que eles acidentalmente se encontrem com um alienígena chamado Paul, que é dublado por Seth Rogen. Eu acho que você errou, Guizão, um membro aí do elenco, a pronúncia. É, você falou Nick Frost, na verdade é Guilherme Baldi, o nome do membro. Pior que o filho da... Não, porque eu tenho barba. Não, véio, o que a gente não faz pra um papel, né, cara? Eu tenho barba e não uso calça. Não, é verdade, cara, o Guizão não usa calça, cara, só usa bermuda, velho. Na verdade, a calça... Gente, o Guizão tem 3,15 metros de altura, na verdade ele usa calça, só que elas ficam como bermuda. Cara, a gente foi pra São Paulo, julho, aquele frio lazarento, e o cara de bermuda, velho, que nervoso. Só bermuda. E eu tenho os dentes retos e o Nick Frost não usou aparelhos. Bom, por mais que voltando ao filme, seus filhos da p... O alienígena, né, o Paul, ele ficou por mais de 60 anos andando por bases militares aí por razões desconhecidas. Aí ele decide escapar, se escondendo no veículo deles, né, no carrito deles. Aí eles são seguidos por federais, pelo pelo náutico de uma garota sequestrada. Aí sabe como é que é, né? Ele vai estrear... Podcaster, essas coisas, tudo. É. Ele vai estrear no mundo, né, pela Universal, a partir do dia 18 de março de 2011. Ou seja, só vai ter personagem assim light, né, cara? Lunáticos... ETs, podcaster também, falou? É, o Guizão. Oh, mas eu vou falar, cara, eu gosto dos filmes com eles, hein, meu? Não, são muito bons, são excelentes. Nossa senhora. É de um senso de humor afinadíssimo, cara. Eu vou falar pra você que o Seth Rogen é capaz de estragar. Isso soa tão irônico e sarcástico. É, esse afinadíssimo, mas é porque eles são britânicos. Eu acho que não tem outro tipo de elogio que caiba. O Hot Fuzz, o Chumbo Grosso é fantástico, assistam. Cara, sou só eu que acho que o Seth Rogen não agrega nada a filme nenhum. Pois é. Ele vai empurrar o japonês inteiro durante o Besouro Verde, né? Eu acho que o Seth Rogen, ele podia ser substituído por um Muppet tranquilamente, em qualquer filme. Pega o Seth Rogen, troca ele pelo Caco, o sapo, que dá na mesma. Puta, não, é brincadeira, cara, porque o pessoal sempre falou muito dele, eu falei, meu, vamos lá, vai, às vezes eu tô sendo preconceituoso, mas não tem, cara, todo filme que eu assisto, sabe, puta, Seth Rogen, eu não consigo achar graça nesse cara, não consigo. Eu gosto mais dele em entrevistas, do que ele improvisando, do que ele em roteirizado. Menos o Saturday Night Live, que foi uma bosta. Pra falar a verdade, todo o Saturday Night Live é uma bosta. Aê, até que enfim alguém concorda comigo. Ah, porra. Ou todo Saturday Night Live é uma bosta, ou eu só assisto os episódios que são uma merda. Os melhores eram os episódios do... que tinha o Jeopardy. Aquele ali era fantástico. Cara, todos os episódios que só os inteligentes conseguem ver, né, cara? Porque eu sou muito burro. Pô, só pode ser, cara, porque... Olha, eu assisti o último agora, não sei se é o último, né? Foi o que passou na TV recentemente. Com o Gerard Butler, cara. Ele fez uma cena de 300, onde todos os espartanos eram viados e não tem a menor graça, cara. Tá o Cacete Planeta Americano, é isso? Cara, demais. Deus do livro, ó. Eu não sei dos antigos, tá? Não assisti os antigos, mas, mano, eu vou te dizer, se for igual aos atuais, Saturday Night Live é uma merda de programa. Quem gosta de Saturday Night Live gosta de Zorra Total e gosta de Praça Nossa. Como ousa falar mal de Praça Nossa. Um beijo, SBT. Não pode falar mal, não, cara. Se o SBT patrocinar a gente, o Silvio Santos já prometeu que ele morre, mas não tira nem o Chaves, nem o Praça Nossa do ar. Ah, é? Mas ele tira o SBT inteiro. É. Claro que não. O cara é cunhado dele? Vai tirar o cunhadão? Então, pessoal, no dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante o trailer da presença. Ficou tão bom, mas tão bom que eu não vou repetir, vai ficar ruim assim. Saiu o trailer do novo Lanterna Verde. Vocês assistiram? O que vocês acharam? Vocês assistiram, lógico, né? Então, cara, eu assisti, apesar de ter algumas coisas aí que eu não gostei. Cara, o filme tá com cara que vai empolgar, viu? Eu já sei o que você não gostou. O action figure da cena final. Ele, olha, sou feito de plástico. Naquela hora que ele vira o Lanterna Verde no filme. final, assim. Cara, é, né, isso tá me incomodando um pouco, sabe? Mas eu tô achando legal essa fuga um pouco da Warner, sair um pouco desse tom mais sério dos filmes dela, né? O pessoal tá apostando, pelo menos assim, pelo que eu tô vendo, é na mesma fórmula do Homem de Ferro que a Marvel fez, né? Não ser muito denso, nem algo assim, e conseguir agradar todo mundo, né? É, eu vi uma coisa, pra todos os sites que a gente aqui pra montar as pautas do Nerdrops procura em muitos sites de notícias, né? A maioria dos sites estavam... teve um que era The New Green Lantern Trailer Keeps Jokes to a Minimum. Todo mundo falando que o trailer não tá tão engraçado porque sabem que o Ryan Reynolds não se aguenta, né? Mas ainda assim dá pra ver muito dele no trailer, cara. Não dá pra negar que é ele de jeito nenhum. O cara pode ser um bom ator, mas não dá. Ele não perde o jeito dele. Ah, mas vamos falar sério também, né? Se você for pegar a história em si do Hal Jordan, do Lanterna Verde, ela é séria. Todo filme precisa ter um alívio cômico, senão começa a ficar muito profundo, é um saco. Você pode ver o próprio Tropa de Elite 2, né, meu? Por mais forte que ele seja, tem os momentos que você consegue rir. Sim. Ah, claro. Precisa ter, né? Então, se você não fizer isso, cara, todo mundo já aprendeu que o filme que não faz isso, o pessoal fica tão imerso que qualquer coisinha, qualquer deslize de roteiro, a pessoa no final vai estar odiando o filme. É por isso que os filmes do Senhor dos Anéis são melhores que os livros. Falei também. Sou que nem o Guizão. Tenho medo de nada, não. Pode tirar da edição, viu? Eu gostei da transformação dele. Achei legal a ideia. Bem rápida, né, meu? Apesar dele parecer de plástico mesmo, mas... É porque a gente não tá acostumado com super-herói que se transforma, que não grita a hora de morfar e fica muito tempo sofrendo a transformação, né? Na verdade, a gente tá acostumado com um herói que desaparece e aparece transformado. Ah, ou se não, gente, a gente tá discutindo aqui, pode ser que ainda eles vão melhorar essa parte dos efeitos especiais na pós-produção, né? Eu acho que não, eu acho que já tá pronto, cara. O trailer eu acho que já tá fechadaço já. É que eu não sei se é a parte da iluminação, mas, por exemplo, se você pega essa parte, esse steel que tá, por exemplo, no Nerdrops, antes de dar o play, tá meio estranho, cara. A camisa, parece como se tivesse uma divisão de camisa e calça do Lanterna Verde, entendeu? É, não, é verdade. Parece uma divisão de camisa mesmo. Mas é como ele muitas vezes foi desenhado, né? Logo aqui embaixo, no link da notícia, tem aqui pra você comprar, nasamericanas.com, o livro do Lanterna Verde, e o cara tá igualzinho do steel do trailer. Camisolão por cima da calça preta. É isso que parece. É isso aí, cara. Eu acho que tem tudo pra dar certo. A Warner tá aprendendo que não dá pra ficar muito pra trás, porque a Marvel tá vindo com tudo. É, e que vem a Lanterna Verde, que vem a Flash, que vem a Mulher Maravilha. É, mas o Flash não precisa vir tão rápido não, senão a gente não consegue assistir seu curta-metragem da Warner. É, tem esses aí, né, cara? Porque a Mulher Maravilha teve todo aquele drama, o Joss Whedon aí escalando mil e uma, e como todo projeto do Joss Whedon acabou afundando, né? Então o Joss Whedon podia dirigir o Aquaman, né? Puta, velho! Ele podia dirigir o C-Lab, né, cara? Porra. Então aqueles que estavam em suas preces nerds, né, conseguiram aí o intento, né, de que o X-Men Origins Wolverine nada vai ter a ver com esse novo filme do Carcaju, né, que vai ser dirigido pelo Darren Aronofsky. Então, apesar do pessoal falar que é uma sequência, ele não vai ter nenhuma relação com o primeiro, né? Então, ou seja, né, tirando o fato que o personagem principal é feito novamente pelo Hugh Jackman, que o filme vai acontecer depois dos eventos do primeiro, não vai ter ligação nenhuma entre os filmes, né? Isso aí vai seguir o mesmo esquema do Hulk, do Ang Lee, o Incrível Hulk da Marvel Studios, né? Que foi dirigido pelo Louis Leterrier. É, eu acho que eles fizeram isso primeiro porque o Hugh Jackman já é o Wolverine, né? Então não dá pra não fazer com ele. E pelo fato que ele perdeu a porra da memória no filme. A única coisa boa é que ele não vai lembrar de toda aquela bosta que aconteceu no primeiro filme. Então é bom. Tem uma desculpa plausível com a história do primeiro filme. Ah, por que não tem ligação? Porque ele não lembra. Então vocês também deviam esquecer. Puta, essa falta de memória do Wolverine é tão irritante, velho. Eu prefiro a falta de memória do que levar um tiro na cabeça ou ver o filme de novo. Sei lá, cara, vai tomar um fosfosol, vai procurar um médico, vai jogar Tetris, né? Isso é a maior desculpinha pra roteirista incompetente, cara. Não, aquele filme, pelo amor de Deus, eu vou te levar para a base secreta, eu tenho um avião. Aí ele vai, pra que mostrar na cena da porra do avião que pra chegar no mesmo lugar secreto tem uma ponte e carros comuns chegam? Qual é a vantagem do avião? Eu quero que esse filme suma. Não tem o que falar dessa porcaria. Qual é, Guizão? Concorrente ao Oscar. Vocês lembram que o pessoal tava vendendo a versão de camelô que não tinha sido finalizada nos efeitos? Foi a versão final. Foi a versão final. Não, você não perdeu nada, Guizão. É sério. Tava no cinema e eu vi uma senhora falando: por que que o cabelo dele tá verde? A gente olha assim, era a cena do chroma key. Wolverine nem é tão mais legal, cara. Depois do Homem de Ferro agora, só muito mais um alcoólatra do que um fumante. E outra, né? Também foi revelado o título, né, do Wolverine, que vai chamar The Wolverine, né? Acho que é o nada mais... Nada mais óbvio, né? Por que não fazer que nem o outro, que é Dark Knight, que tem o nome de um quadrinho famoso, mas não é o quadrinho famoso e é uma referência? Bota o melhor no que faz. Caolho. Podia ser o nome do filme Caolho, só contar a parte de Madripoor, ele matando ninjas e desquartejando todo mundo, né? E agora, pra vocês, uma notícia inédita aqui no Nerdrops. Opa! Estão cogitando escalação para o elenco do reboot do Superman. O site Deadline, né, anunciou que o processo de escalação do elenco pro reboot do filme já teve algum início, com alguma especulação de 3 atores que estão na liderança pra representar o Clark Kent. Alguém deve pegar o Clark Kent lá, com certeza. Amy Hammer, que ele tava em The Social Network, né, um filme sobre o Facebook. Joe Manganiello, um dos lobisomens do True Blood. E Ian Somerhalder, que fez Lost e Vampire Diaries, que eu não assisti. Não se tem certeza de nenhum dos 3 personagens, né, já que a produção toda, Christopher Nolan, Warner Bros, Zack Snyder, estão querendo mostrar uma nova estrela pra Hollywood. E eles estão procurando alguns atores com a idade de 28 a 32 anos. A estreia tá programada pra ocorrer em 2012 e a produção tá programada pra começar em 2011. Ou seja, os caras vão fazer o filme em quê? Um ano? Bom, o cara conseguiu filmar o 300 num período curto, né? Foi um estúdio, uma tela verde e um monte de mar suado. Vamos ver o que ele consegue. Eu não tô gostando muito disso aí, não, cara. Eu tô... Pelo menos, assim, eu espero que realmente eles estejam querendo revelar uma nova pessoa aí pra Hollywood. Porque, meu, os caras aí são os filé de borboleta, né, meu? Pelo menos os dois da ponta aí são. Não, o do meio é Fartives, né? Não, sim, mas é o único, né? Porque... E foi justamente o cara que foi citado mais de uma vez como concorrente, né? Mas o... É obrigatório o homem Superman ter os olhos claros? Pelo menos da parte do negócio, é. Parte do negócio? Não, parte da mitologia conta que sim, tem, os olhos são azuis porque a raça kryptoniana tem os olhos muito azuis, mas não precisa respeitar isso não, acho que dá pra fazer. Mas é porque, é o que eu falei, sabe qual é o problema de qualquer filme de super-homem? Todo mundo foi trollado pelo primeiro super-homem. Você tem o Christopher Reeve, que tem a cara que a gente conhece do super-homem, e a trilha sonora do John Williams. Muita, muita boa sorte pro o novo diretor, boa sorte aí, meu irmão, se vira aí. É, e tem o segundo Superman, que é a cara do Christopher Reeves, né, cara? Pô, isso é verdade. Mas eu nunca conseguiria levar o Bunny do Lost a sério como super-homem, cara. Nem f***ing. A vantagem de conhecer o Clark Kent é porque a gente consegue imaginar o cara também como Clark Kent. Tem que lembrar que o cara tem que fazer 2 papéis, né? E o Christopher Reeve conseguia fazer o Clark. Até aquele cara do Lois e Clark, As Aventuras do Superman, fazia um bom Clark, sabe? O único que não faz um bom Clark é do Smallville. Um bom Clark, né? Latino, cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Lois! Lois, vamos lá, despacho. Vamos comer uns burritos. Alexander Luto. Que não era careca, né? No Lois não, ele tinha, ele tinha cabelinho de anjo, enroladinho e tal. Ele fica careca por algum motivo, eu não lembro depois, mas ele fica. Há um tempo atrás, né, o IMDB tava apontando na página, né, do novo filme do Homem-Morcego, né, que agora chama-se The Dark Knight Rises, que o Tom Hardy, né, estaria interpretando o detetive Bullock. Na época fez sentido, né, até porque essa cara de babacão dele assim, né, não ia poder ser outra coisa. Mas, né, o Christopher Nolan continua fazendo silêncio e as coisas, e os rumores só começam a aumentar, né, porque o IMDB já retirou o crédito do detetive pro Tom Hardy, né, e agora o novo rumor que tem é que ele vai ser o vilão Hugo Strange, né, que pra quem não conhece, né, nos quadrinhos, ele é um psiquiatra muito inteligente que consegue deduzir sozinho a identidade secreta do Batman, só que ao invés de... o que não é muito difícil, né, só prestar atenção. É, mas só que ao invés de desmascará-lo, né, ele pretende destruir o Homem-Morcego para tomar o seu lugar, cara. Cara, que coisa mais impressionante, né, faria sentido, né, se o Dark Knight Rises, né, já que o Batman ainda tá fugindo por causa de todo aquele rolo que aconteceu em The Dark Knight, Bruce Wayne ainda tá mal por causa da morte da cara de Bulldog lá, né? É, faria sentido também se ele fosse trilhardário, né? Como Bruce Wayne. Mas eu acho que o que vai acontecer é que o Hugo Strange, ele vai deduzir o que aconteceu. Talvez ele acuse o Harvey Dent de não ser o mocinho. O Batman se sacrifica pra que o Harvey seja morto como um herói. E aí eu acho que ele vai deduzir tudo, vai tentar provar isso, e aí o Dark Knight vai dar uma raizeada. Eu acho fantástico. Se não mexer com a psique do Batman, não vai ter motivo, porque no primeiro ele não sabe o que quer, no segundo ele questiona o que deve fazer. No terceiro, que ele vai ter certeza, tem que ter alguém que questione por ele, sendo alguém importante. E outra, né, cara? É o tipo de vilão que se encaixa no universo que o Nolan propôs pro Batman, né, cara? O máximo que você podia aceitar aí seria a Mulher-Gato, né? É, e a Mulher-Gato, sei lá, não consigo pensar numa boa justificativa pra ela, né? É, porque ela é só uma ladra, né, cara? É uma ladra que dá pro Batman. Acabou. Eu acho que é o vilão ideal, assim mesmo. A Psique tem isso e a gente ficou pensando, né, naquela história do crocodilo, quando saiu a notícia que era um cara com aquele problema de pele e com dentes cerrados e tal, mas eu acho que o mais próximo disso, de vilão do Batman mesmo, seria o Charada, se ele fosse alguém como o vilão do Seven, sabe? Um cara psicopata que transformaria o Batman num thriller, né? Num filme de terror tenso. Só que a Warner não quer. Por mais censura que tem, ela ainda quer vender os bonequinhos do Batman. Ela nunca vai deixar o Bruce Wayne abrir uma caixa e achar a cabeça da Bárbara Gordon lá dentro, sabe? Não vai deixar isso acontecer nunca. Eu queria, mas não vai deixar. Até porque no filme a Bárbara Gordon ainda é uma menina, né, cara? É por isso que eu tô falando que ia ser punk. Ia ser louco mesmo. Falando, aí ia ser... Aí ele ia falar, Batman é herói pra adulto. Ah, sim, mas mesmo assim, aí você ia correr o risco de atropelar a HQ, né, meu? Porque a menina ainda vai se tornar Batgirl, vai ser Oráculo, o Escambau. Ah, aleja logo, né, cara? A menina já cresce aleijada já, né? Já cresce aleijada, não tem apego ao Batman. E diretamente da redação do Nerd Drops, saiu a primeira imagem do Carl Urban como Juiz Dredd. Ih, eu achei que o negócio agora tá indo, né? Aquele queixo ainda não me convence, velho. É, cara, eu tô um pouquinho convencido. Mas o que me tá aparecendo aqui é teste de roupa, porque tá parecendo meio folgado, né? Tá sobrando um pouquinho aí, né? Ah, essa aí é a roupa do Stallone, cara, certeza. Eles pegaram da produção e falaram, bota aí, meu filho. Agora vamos ver quanto precisa encher. Olha o capacete dele, cara, tá sobrando um palmo dentro. Pois é, a foto foi vazada no Twitter do Jock. Foi um fã de quadrinhos que conseguiu tirar essa foto, cara. E é, ele disse que é oficial. Tirar essa foto não, né? Alguém tirou essa foto e mandou pra ele, porque... Ah, certeza, cara. Não é possível que o cara chegou lá. O cara tava escondido no set, né, cara? Na cena que ele chega mais próximo, né? O cara colou o celular na frente da câmera e falou, que isso? Não é pra medir luz. Mas tá aí, a imagem vai estar no post. Confiram quem quiser ver e tire suas conclusões. Tá faltando dread pra essa roupa aí, né, cara? O defunto era maior, né, cara? Televisão. Né, a nova divisão da Marvel Studios, né, a Marvel TV, né, anunciou várias possíveis séries de televisão dos seus personagens, né, então existia a possibilidade de sair séries do Justiceiro, do Luke Cage, a série da dupla Manto e Adaga, né, mega importante no universo Marvel. Nossa, até no jogo, cara, Ultimate Alliance, os caras são uma bosta. E a nova série do Hulk, né, que saiu aí agora, que vai ser feita, e já tem um Dream Team logo de início, né, cara, o Guilherme Del Toro, pô, conhecidíssimo pro Hellboy, Labirinto do Fauno. Mais conhecido ainda pelos desenhos que ele faz? Total, né, cara? Ele tá junto aí com o David Eck, né, que é produtor executivo de Battlestar Galactica, né, pra trazer o Hulk mais uma vez pra televisão. E quem vai lançar é a ABC, de Lost, né? Porque a ABC é da Disney e a Disney comprou a Marvel. Tudo se encaixa, né? É, não que tem beleza. Erro. É, então vai mostrar, né, o Banner com 20 e poucos anos, trabalhando nos seus primeiros... Vai transformar ali em Hulk, né? Bruce ou David? É o Bruce Banner, né, cara? David Banner foi criado Cara, não sei como que isso passou, velho. Mas o segundo, o The Man, né, falou que botaram esse nome porque era muito gay. Achavam que Bruce era muito gay. Se o Batman escuta isso, ele quebra todo mundo de porrada. Aliás, eu acho que até fizeram exatamente por causa disso mesmo, cara. Tiraram o Bruce por causa de Bruce Wayne, né, que tinha toda aquela coisa do Batman viadinho, de sobrancelha na máscara e tudo mais. E a tia, né, a tia dele. E o Stan Lee, né, pra variar, não deixou de a sua marca de lado, né? Tem que ter aquela dobra de letra, né? Então, Bruce Banner, né? Tem que ser dois vezes. É, Peter Parker. Fim Fanfon. Puta que pariu, né? Pior vilão da história, né? Então vai mostrar, né, que ele tá trabalhando e tudo mais. E ele diz que o Del Toro, né, não vai misturar maquiagem, animatrônicos e CGI. Não vai ser só CGI, não, né? Fica. E a gente já sabe como são os CGIs de série, né? Acho que só a Battlestar Galactica teve algo aceitável no final de temporada. É, mas a gente já sabe como são animatrônicos de Guilherme Del Toro, né, cara? É, aí vai ser foda. Aí eu tô... Esse aspecto eu torço. Ainda mais maquiagem de Guilherme Del Toro, né? Será que o Hulk vai ter o olho na mão, assim? Não, o problema de ter o olho na mão é que um dos golpes do Hulk é bater palma com toda a força dele, né? Cara, deve arder a semana inteira. Esse golpe não foi usado, né? Nenhum filme do Hulk foi. Foi. Ele bate palma e voa tanque no filme. Ah, é. Faz o quê? Uma onda sônica? Ele é rápido e forte o bastante pra fazer uma onda sônica. É meio assustador. É um copinho violento, hein, na pessoa. Podia chamar ele pra vir aqui. Campear um único palma pro Capitão. Ai, sim. Nossa, viu que louco? Nossa, ia ser o melhor show do Capitão. Ai, sim. Eu até ia. É, ia ser um estouro o show, cara. Ia ser o dia que literalmente o palco ia virar baixo. Miscelânea. Essa semana, um objeto voador não identificado ganhou o apelido de Dudley Dorito, por causa do seu formato parecido com o salgadinho. Ele já foi flagrado, né, há um tempo atrás, e esse mês ele voltou aos céus do Reino Unido, de acordo com a reportagem do Daily Mail. Na última aparição, o objeto foi visto em Tipton, West Midlands, por volta das 10h15 do último domingo. O flagra aconteceu apenas algumas semanas depois do objeto parecido ter sido visto em Sutton Coldfield. De acordo com o jornal, né, as autoridades também receberam notícias em 2000, denúncias em 2007, e 2008 foi a aparição do tal Doritos voador vindo do espaço. Cara, isso tá com uma cara de trollagem foda, né, velho? Ah, mas se eu tivesse, como eu trollava a humanidade besta do jeito que tá agora, nossa, mas eu ia fazer tudo quanto é coisa. Cara, salgadinho é ótimo, né? É coisa da Globo. A Globo não fala a marca de ninguém, né? Então a notícia no G1, o nego fala duelo e Dorito, mas não fala em Doritos, né? Todo mundo sabe que é um Doritos. Salgadinho, eu entrei na matéria jurando que ia ver uma coxinha voadora, cara. Não, eu achei que eu ia ver um Cheetos aqui. Achei que ia ver empada. Como a Grã-Bretanha, né, é um lugar rico pra OVNI, né? Sempre tem aparição lá. Toda hora você fica sabendo de alguma coisa. Será que é necessidade de atenção? Uma outra notícia... Utilíssima. É, olha lá, ó, Europa. O túmulo de um soldado britânico chamado Harry Potter, que morreu em combate. Olha só, rapaz, enfrentando o Voldemort. Então vocês já sabem, né, o final da história. Spoiler! Que morreu em combate em 22 de julho de 1939, está enterrado em um cemitério da cidade israelense Hamley. E virou ponto turístico por causa dos filmes da saga. Agora eu vou falar sério, meu. Cara, já descobriram qual que é o ponto fraco do Harry Potter, né, meu? Nem ele consegue sobreviver no Oriente Médio. Tá aí mostrando que uma varinha não é mais poderosa que uma bomba, né, cara? Uma bazuca, né, cara? Quem jogou Medal of Honor sabe, né, cara? Aí, garoto, manda espelharmas isso aqui, então. Ele começou a falar o nome da magia e já tava crivado de bala, já. É que não tiraram a foto, mas o túmulo do lado era o túmulo do patrono dele, que morreu com uma granada. Viado, despedaçado, né, cara? Momento Sofá. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui na ausência do Sussi para anunciar o nosso Momento Sofá, que traz aqui a dupla Lea Michele e a Diana Agron de Glee, né? Em cenas dos bastidores, né? Do ensaio que elas fizeram para GQ. E, rapaz, as meninas são fortes, hein? Eu concordo. Continuando, além da Lea Michele e da Diana Agron, também nós temos aqui um vídeo, né? É um pouquinho antigo, mas sempre vale a pena, da Mary Louise Parker, né? Que tá aparecendo aí no novo filme do Bruce Willis, o Rat, que ela aparece numa cena de sexo que ela fez em Weeds, cara. E, meu... Mais de 40 anos e muito bom, né? O bicho pega bonito ali na cena, hein? Bom, então é isso, né? Esse foi o nosso 71º programa do Nerdrops. Nós vamos agradecer a presença de ninguém. E aí, vamos tirar 2 ou 1, quem vai pedir a música? Como é que tira por aqui? Ah, meu Deus, tô perdido. 2 ou 1. Vai, Guizão, escolhe a música. Qualquer uma? Qualquer uma, Guizão, você acredita? Já sei qual que eu quero. Eu quero uma música que é uma trilha sonora. É, na verdade, já não é, mas ele virou uma trilha sonora. Eu acho uma música excelente, de um filme excelente. Eu quero I Shipping Up to Boston, do Dropkick Murphys. Olha. Nossa, essa música é muito boa, velho. Opa, muito boa, muito boa. Bota 500 XP aí, meu querido. E isso aí merece. Pra quem não sabe, é a trilha sonora dos Infiltrados. E não se esqueçam de mandar e-mails para nedrops@gmail.com, nedrops@nedrops.com ou .com.br. Até a próxima semana, que a gente pretende não ter um cast tão curto. Um abraço pixelado pra vocês. E um beijo na bunda.